Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Bira. E nessa playlist voltamos a mais uma nossa série que a gente gosta bastante, que são os compositores do cinema. E dessa vez vamos falar de um grande compositor americano, indicado a um monte de prêmios que não ganhou nenhum Oscar, uma pena. A maioria, né? Que a gente fala aqui é sempre assim. É o Thomas Newman, mas ele é um cara excelente. Excelente, é exato. Eu tava até falando com o Seiji antes da gente gravar, né? Que a maioria dos filmes dele assistiu. Tiveram dois que eu não assisti e por razão nenhuma, eu só não assisti. Todos os outros eu assisti. E ele tem muitos filmes, cara, assim, que ele participou. Muitos filmes muito bons, sabe? Marcaram muito. Pois é, pois é. E abrindo essa playlist, tá tocando aí de fundo. Tá tocando o que, Otenshi? Tá tocando a música de um filme sensacional. Quem nunca assistiu, assista. Chamado Perfume de Mulher. Grande Al Pacino. O nosso querido Al Pacino. Isso. Excelente filme. Na verdade, o filme em si todo é excelente. Tipo, um amigo meu fala quando você fala da fotografia que você não gostou do filme. Mas por alguma razão eu fiquei admirando muito a fotografia, né? Porque, quem não sabe, ele é cego. Isso. No filme. E ele encontra essa moça pelo cheiro. Ele é um cara, na verdade, do exército, né? Que foi aposentado porque ele ficou cego e tem um garoto que tá numa escola preparatória e ele foi acusado de uma coisa que ele tinha que dedurar os outros colegas, mas ele não quer fazer isso. E enquanto ele espera pelo julgamento, ele é obrigado a cuidar deste cara cego, né? Feito pelo Al Pacino. E aí os dois acabam indo numa jornada de descobrimentos. E nesse filme tem um discurso sensacional no final. Cara, aquele discurso, nossa, foda. Discurso foda. Um discurso contra o diretor e todo mundo ali querendo crucificar o garoto. Não. Cara, muito bom. Sensacional. A ambientação também é legal, né? É um filme que eu acho que não ficou datado, então você pode assistir tranquilamente, sabe que a história ainda é legal. E preste atenção na trilha sonora, porque é muito importante. Eu acho que nesse filme, às vezes quando o personagem não pode enxergar, eu acho que a trilha sonora se torna algo muito importante no filme, sabe? Assim. Ela realmente, ela tem que combinar com cada cena. Que nem eu falei, a fotografia do filme é muito legal. Tem muitos filmes que a gente vai falar que, na verdade, a fotografia é muito legal. Mas a trilha sonora, ela tem que ser exemplar em filmes assim. E nesse filme, ela é exemplar. Muito massa. Exato. Só um adendo, se a gente, da gente começar. Pra quem ainda não entendeu, o Thomas Newman, ele trabalha especificamente com um diretor, quase. Certo? Ele trabalha muito com um diretor, que é o Sam Mendes. Quem quiser também procurar. Essa é uma curiosidade. Ele gosta também de trabalhar com alguns atores. No caso, o Tom Hanks e o Kevin Spacey. Algumas menções honrosas, vocês podem ver aí que é um filme também muito bom, que é A Corrente do Bem. Uhum. E O Segredo de Berlim. São dois filmes muito bons. É legal. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E pra tocar agora essa playlist de um filme que eu gosto. Um filme de 1996. É um filme chamado Fenômeno, que tinha o John Travolta. Esse é um filme curioso pra ver. Ele fala aqui que tem um personagem de outra volta. Ele é um cara que ele tá numa cidade do interior. É um cara de inteligência média, normal, pra um americano comum. Um cara, ele trabalha num mecânico, né? E ele tá lá no bar numa noite. Aí, de repente, ele vê uma bola de luz vindo na cara dele. Pau! E ele cai no chão. E quando ele acorda, ele sabe de tudo. Ele tá com um QI elevadíssimo. Muito. E ele parece que ele desenvolve poderes de telecinese também. Uma coisa legal que você fala, isso me lembra a história do Savage, do Liga da Justiça. Sei. Foi a mesma coisa, né? Ele era um primata e um meteorito lá, ele aprendeu tudo. Então. Eu não vi o filme, não posso opinar, igual a Glória Pires. Não, mas então, mas é curioso, então, de repente ele tem toda essa capacidade, né, de absorver muita informação e tal, e todo mundo ficando surpreso com ele. ele trazendo muitos benefícios à cidadezinha, mas depois ele fica meio que adoecendo rápido também, as pessoas ficam preocupadas, e tem uma história por trás disso, desse estranho acontecimento na vida dele. Ah, então a inteligência dele é proporcional como ele adoece, né? É, exatamente. Quanto mais inteligente, mais... Entendi. Não vou dar spoiler, né, cara, porque é curioso. Mas é muito bom, e uma trilha sonora também muito boa, feita pelo Thomas Newman. Uma ótima música. Bom, então, trilha sonora do Fenômeno, escutem aí. Seja, agora a gente vai falar de um filme dos autores mais fodas que existem hoje em dia, certo? Ah, o seu grande Stephen King. Nossa, sou apaixonado por esse cara. Me beijo, Stephen King. Então, a gente vai falar do filme Um Sonho de Liberdade, mas em específico da trilha sonora, claro. Pra quem não conhece, o filme foi escrito pelo Stephen King, certo? Sim. Ele conta a história do Andy, que é condenado a duas prisões perpétuas porque ele matou a mulher e a amante. Mas todo mundo sabe que não foi ele que fez, ele foi incriminado. A história se passa em 19 anos. Uhum. E conta como a vida brutal dele, como ele vai escapar, a inocência dele. dele, como ele vai passar. Tipo, é muito legal. E nesse meio período, ele faz amizade com o nosso querido Morgan Freeman, que eu não lembro o nome do personagem. É o Red. É, Red. Eu ia falar que era o nome de uma cor, eu só não sabia se era Blue ou Red. Red. Aí, o filme se desenrola assim, a trilha sonora é sensacional. Eu gosto muito da música de finalização, assim, quando eles se encontram, sabe, no barco lá. Eu tô dando spoiler porque o filme é muito antigo, se você não viu até hoje, você provavelmente não vai ver. Então... Cara, ele é meu filme favorito, cara. Teu filme favorito é teu top 1, poxa. Ele é meu top 5. Ele traz muitas coisas legais. O cara que tá naquele mundo, assim, dentro de uma prisão perpétua, vendo aquela comunidade, praticamente, né, de pessoas na prisão, que não tem nenhuma expectativa de mais nada. Ele traz alguma luz, trazendo muitos benefícios, trazendo educação, trazendo animação. Fazendo a contabilidade do... Fazendo a contabilidade de todo mundo, enquanto ele tem que lidar com o diretor que é corrupto. Exato. Que é corromper ele, ele não quer ser corrompido, não. Muito legal, o filme é muito legal. Tem muitas coisas ótimas pra analisar nesse filme. Eu e Seja, a gente já indicou vários filmes aqui, toda playlist que eu e Seja a gente participa, vocês podem dar uma olhada, a gente sempre indica os filmes que a gente fala. E eu acho que esse é um dos filmes que você realmente é obrigado a ver, sabe? Não pra dizer que você viu, mas porque o filme é realmente bom, sabe? Então, eu acho que dá uma chance, vai. Deve ter na Netflix. Netflix patrocina nós. Se não tiver, bota lá Netflix. Mas assistam, escutem aí um pedacinho, uma música só da trilha sonora de Um Sonho de Liberdade pelo Thomas Newman. Tá, escutei aí. Thank you. Próximo filme, um filme ganhador de Oscar. Sim. Filme muito bom, feito por um ator que está em... Está em crise, né? É, assim, não é crise, né? Ninguém mandou abusar de pessoas, não é mesmo? Kevin Spacey. É, assim, Kevin era Space. Antes da gente saber que o Kevin Spacey era um bulinador sexual geral aí. A gente elogiou ele, mas, tipo, a gente elogiou ele pela ação performática no cinema, não pelas ações pessoais dele. Vocês sabem o que tá acontecendo aí? A gente não precisa explicar, pelo amor de Deus. Pois é, mas o filme é o Beleza Americana. Beleza Americana que mostra um cara senhor pervertido, no fim das contas. Exato. Mostrando até uma dura e cruel realidade de alguns momentos. O cara que tá na meia-idade, odeia o trabalho dele, tem a esposa que ele já não suporta, tem a filha adolescente que ignora ele, e tem a amiga da filha dele, né, que ele acaba tendo uma tara por ela. Exato. Então, ele tem algumas discussões, assim, curiosas, interessantes até. Ele fala muito da crise da meia-idade, né? Questão de liberação sexual, redenção, ele fala materialismo. Muita coisa é importante para os Estados Unidos naquela época, que ainda é hoje, na verdade, nessa questão de sexualidade, crise da meia-idade, que eu vou fazer da minha vida, não só lá, mas para muita gente, sabe? É, ele critica e faz uma sátira à vida americana, né? Isso. A classe americana. Os problemas que ele tem a partir de um certo ponto, ele tenta se descobrir uma felicidade. Exato. Então, um filme alto teor crítico. Concordo. Não é pra toda a família, eu acho. É, não é pra toda a família, mas assim, 18 mais. Você tem 18 mais, você pode assistir. Acho que o PEG dele é 17, na verdade, né? É, então... É 17 mais... Bom, assista por conta e risco, assim, não é questão de indicar, mas você não vai perder se você não ver. Pois é. Então, fiquei com a trilha sonora de Beleza Americana, tá? Escutem aí. e seja, a gente vai falar mais de mais um filme do Stephen King aqui, isso me deixa muito feliz. Isso mostra que na mesma playlist tem dois filmes do Stephen King, um deles ser o seu top 1 e o meu top 5. E esse tá aqui, esse tá no meu top 12, top 15 na verdade, né, se você considerar, mas eu, top 15. A gente vai falar do filme A Espera de um Milagre. Que filme foda. Ele tem o falecido Michael Clarke, né, pra quem não sabe. Michael Clarke Duncan. Que faleceu, acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Ele morreu em 2012, 6 anos atrás. Nossa senhora. E a gente tem o Tom Hanks, certo? Tem outros personagens, mas os principais são esses dois. E o filme, ele conta a história novamente de uma prisão. Vocês perceberam que o Stephen King tem uma parada com prisão e tem outros livros e contos em prisões. Então, tipo, ele tem essa parada. Mas ele conta a história de um carcereiro que encontra um dos presidiários. Na verdade, ele não é só um carcereiro. É o carcereiro do Corredor da Morte. Uhum. Então, todos os prisioneiros que estão ali vão morrer. E eles começam a conhecer um dos prisioneiros chamado Coffee. Que é tipo, cara, pra quem não conhece o Michael Clarke, ele era um negão, velho. De 2,5 metros de músculo. Um espetáculo de homem. E ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, do mesmo jeito do outro, mas sendo que dessa vez ele tem poderes, ele tipo consegue tirar males das pessoas e expurgar no mundo, sabe? Então é um filme muito bacana, é um filme muito emocionante, as cenas em específico são muito emocionantes. Você começa a ver que o sistema carcerário, pena de morte, essas paradas, como são injustas, pessoas sendo acusadas, pessoas ruins sempre triunfando, mas tipo, você tem um final muito bom. O final na verdade é muito bom, né, Seiji? Cara, é um plot twist, né? Não é um plot twist, é um plotzinho twist, né? Porque a gente nunca imaginou que aquilo podia acontecer. Uma revelação, né? Exato. Cara, assistam, é outro filme que eu realmente indico. Acho que seria tipo assim, você vê um Sonho de Liberdade e um Espera de um Milagre, tipo, um atrás do outro, é top. É verdade. Você sabe fazer assim, tipo, sessão filmes de prisão de Stephen King, tem um monte. Mas assistam, espero que vocês gostem e escutem aí, A Espera de um Milagre, pedacinho da trilha sonora. Escutem aí. Thank you. próximo filme é o filme que deu o Oscar de melhor atriz para Julia Roberts. O filme é o Erin Brockovich. Pretty Woman. Ah, não, droga. Não é esse, é outro. Ela ganhou em 2000 o Oscar. Ele é baseado em fatos reais. Ele fala aqui de uma mulher que estava desempregada e ela acabou se envolvendo num acidente de trânsito, se machucou. O advogado dela, no caso, não conseguiu ganhar a causa e ela foi procurar um emprego e ela acabou trabalhando pra esse advogado como secretária, assistente dele. E aí ela acabou assumindo um caso, auxiliando, né? Isso. No caso de que tinha uma comunidade de moradores e eles estavam acusando uma empresa de energia de que eles estavam ligados diretamente à doença que estava afetando essa comunidade. E aí a Erin, ela foi atrás, viu, investigou e descobriu que tem uma ligação direta sim, que essa empresa estava lançando contaminantes cancerígenos na água e a comunidade estava absorvendo essa água e estava ficando muito doente e muita gente morrendo. E aí ela acabou tendo que procurar muitas evidências a mais, ligando diretamente para que fizesse a acusação e elas ganhassem a indenização. Então é baseado em fatos reais. E aí a gente vê então todo esse caso, né, dessa mulher, que ela tem 3 crianças para cuidar, é solteira, com um salário merreca, e ainda lidando com todo esse caso aí para tentar salvar toda uma comunidade. E ver como todo o esforço dela fez sentido. E é baseado em fatos reais e a história se repete, né? Recentemente também teve aquele caso da indústria que também tava jogando poluentes na água e deixando um monte de gente em Flint, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E pra quem quiser dar uma olhada e entender como funciona, é só pesquisar. O filme também é bem legal, super indicado. Também. Então, mas esse aqui é um filme muito bom, tem que ser visto. Então é curioso você descobrir um pouco mais desse caso, você ver a atuação da Julia Roberts, a atuação dos outros atores também. Ele foi indicado ao melhor filme e outros prêmios. E a trilha sonora, né, foi muito boa também de ser escutada, do Thomas Newman, muito bom. Vejam esse filme e escutem essa trilha sonora, né, do Erin Brockovich, tá? Galera, escutem aí. Thank you. O filme que a gente vai falar agora também é um filme muito bom de época, cara. Os filmes de época realmente são muito bons, né? É o filme que a gente vai falar aqui, da trilha sonora dele, é A Estrada para a Perdição. O filme é com Tom Hanks. Ele é um filme de época de máfia e conta a história de um matador específico da máfia que tem a sua mulher e seus dois filhos, né, assassinados, e só sobra ele e mais um filho. Eu não vou dar spoiler porque o filme é muito bom. Ele não é um filme datado, acho que é de 2002, então eu super indico que você veja. Tem o Jude Law, que aparentemente é o novo Dumbledore. Tem o nosso querido Tom Hanks. E tem o Daniel Craig, se eu não me engano. Ele é o filho do mafioso, não é? Tem o Paul Newman também. Tem o Paul Newman, cara. É verdade, tem o Paul Newman. Mas a trilha sonora desse filme é muito boa. Inclusive tem uma ausência de trilha sonora em algumas cenas, né? Cara, tem uma cena de troca de tiros. Cara, aqui muito é boa. Na chuva. Porra, é marcante. É marcante, a cena é muito legal. O filme, ele tem uma trilha sonora muito marcante. Aí, do nada, assim, no meio do filme, não tem trilha sonora. Você só escuta um pouco do barulho da chuva e aqueles... Cara, essa cena é muito legal mesmo. Então, escutem um pedacinho da trilha sonora de Estrada para a Perdição. Escutem aí. próximo filme é um filme fantástico da Pixar. Grande Pixar. Que é muito bom. É uma mensagem excelente, né? Sobre o que é ser pai, no fim das contas. Exato. E o protagonista é um peixe. Peixinho palhaço. Procurando Nemo. É uma aventura boa. Eu gostei pra caramba. Toda a trilha sonora do Procurando Nemo tem toda essa questão de aventura, a parte emocionante do pai procurando o filho, toda a questão de água. É muito bom. Nossa, o começo do Procurando Nemo é impactante. Nossa, cara. Ah, demais. Eu falei, caramba, isso é um filme pra criança? É, mas você vê toda a mensagem depois. O pai que é muito preocupado com o filho, não deixa ele sair. E quando ele sai, ele se perde, ele faz de tudo pra procurá-lo, né? Atravessando o mundo. É uma ótima mensagem, hein? É um ótimo filme da Pixar. É um filme muito bonito. E uma trilha sonora magnífica também. Thomas Newman caprichou também nessa trilha sonora desse filme, que é muito bom mesmo, né? Muito bonito, muito lindo. Então fique aí, né, com a trilha sonora de Procurando Nemo. Seja mais um filme muito bom que a gente vai falar agora, porque a gente falou, assim, a gente não precisava explicar muito que era Procurando Nemo, porque a maioria das pessoas já sabe. E eu acho que o mesmo se aplica pro nosso querido Wall-E, que também tem a trilha sonora do Thomas, que é um filme muito legal, né? Fala sobre destruição e meio ambiente e as decisões que a gente toma na nossa vida, como elas influenciam o ambiente que a gente se envolve. E é um filme fantástico. Quem não gosta do Wall-E, né? Que robozinho quebradinho lá, é muito legal. Cara, é lindo. Nossa senhora, que lindo. É um filme muito bonito, né? Eu gosto da baratinha. Eu odeio barata, mas a baratinha, amigo, dele, achei... A baratinha é legal pra caramba. Ele... Não é? Tipo... É um protagonista que não fala, cara. Maneiro, né? Exato. Outro protagonista que não fala, né? Isso é muito legal. Talvez pode ter sido um dos motivos que ele não fez tanto sucesso, mas que ele é um filme muito bom, ele passa uma mensagem positiva, entendeu? Então, eu acho que vale a pena. Então, escutem aí um pedaço da trilha sonora de Wall-E. Escutem aí. Thank you. Próximo filme aqui é o de um dos melhores da franquia que a gente vai falar. O teu favorito. Esse é o meu favorito. Estamos falando do 007 contra Skyfall. Skyfall, cara, é muito massa, né, velho? Esse foi a trilha sonora do Thomas Newman. Ele também fez a trilha sonora do Spectre também, né? Fez a trilha sonora do Spectre. Inclusive, a gente falou do Spectre na última playlist. É, uma playlist de músicas do Oscar, né? E é um filme também dirigido pelo Sam Mendes, então. Isso, exatamente. Inclusive, foi o que eu tinha dado a curiosidade antes. O Thomas Newman trabalha bastante com Sam Mendes. Pois é, então. E, cara, se você não viu Skyfall, assista, como o Sage disse, é o melhor filme do Daniel Craig pro Sage. Pra mim é o Cassino Royale, mas a trilha sonora do Skyfall é superior a qualquer outro 007, inclusive a do Spectre. Por exemplo, a música de ação, por exemplo, ela é muito boa. Sim. Eu vou deixar tocando uma parte mais de ação aqui, que é legal, que eu gosto bastante. E eu gosto muito da história, de todo o contexto dela e principalmente do vilão. Nossa, o vilão deste filme, o Javier Bardem, cara, é ótimo. É, caraca, o Javier é um pato foda, né, velho? Velho, o vilão que ele fez nesse filme, fantástico, magnífico. E a história da Amy aqui nesse filme, a Amy. Também é muito bom, Amy. Pois é. Cara, esse filme é bacana, mas é o que eu falei, o Cassino Royale ainda tá no meu coração, porque ele flerta com o antigo, introduzindo o novo, sabe? Tipo, eu acho massa. Beleza, então fique aí com a trilha sonora do 007 contra Skyfall. Escutem aí. Thank you. Senhor Seiji, para fechar, vamos falar de um filme também com o nosso querido Tom Hanks, Ponte dos Espiões. É um filme recente. 2015, né? Então é. É, um filme recente, 3 anos. Recente, né? Eu fui ver com meu pai no cinema. E a direção do Steven Spielberg, olha aí. Exato. Com o Tom Hanks, eles já trabalharam juntos, repetiram a dose, deu certo, né, cara? É, e baseado em fatos reais também. Exato. É muito bacana o filme. Ele mostra um lado da espionagem que a gente não conhecia. É um lado mais social, assim, dizendo no sentido que os espiões não eram só os espiões, eles precisavam de ajuda de pessoas normais, e essas pessoas normais acabaram salvando muitas vidas, né? E essa história conta exatamente isso. Eu não vou dar spoiler porque, tipo, o filme é legal de assistir, mas ele basicamente, ele conta a história de um professor, se eu não me engano. É um estudante. Um estudante que ele cai num avião. Não, não. Não é o que é condenado? Não, não. Deixa, vamos relembrar. Piloto? Tem um advogado, né? Que é o... Isso, tem um advogado que é o Tom Hanks. Tom Hanks. E ele defendeu um cara que ele era um espião soviético. Isso, que é o velhinho lá. Pra que ele não fosse condenado à morte. Ele só foi preso. Foi ser prisão perpétua. Só que depois de algum tempo, teve um acidente na região dominada pela União Soviética. Um piloto americano caiu com a sua nave e todo, e os Estados Unidos queriam esse cara de volta. E aí fizeram um acordo de troca, né? A União Soviética pegaria esse espião, né, que estava preso pros Estados Unidos, e desenvolveram um piloto. E no meio disso ainda teve um estudante americano que estava no lugar errado, na hora errada. Na hora errada, exato. Porque estava na época, se vocês não entenderam, Guerra Fria, Muro de Berlim. É. Então tinha muito disso entre as duas Berlins, né? Uh-huh. E a história se passa nesse meio disso. Inclusive por isso que é Ponte dos Espiões, né? Porque é literalmente uma ponte onde eles faziam as trocas. É, uma ponte famosa ali em Berlim, né? Que se fez todas as trocas. Então, ele é um filme com muitas diplomacias. A gente vê coisas de bastidores sobre essas trocas de espiões. Exato. E uma curiosidade, tem o Noah, que é o personagem do Stranger Things, o garotinho, como é o nome dele? Nossa! Will. Eu não lembro quem ele fazia. Ele faz o filho do cara, como é o nome dele? Nossa, não vou lembrar disso, não. Gente do céu. Ele tá no filme. Ok, tá bom. Então, pra finalizar essa playlist, agradecer a galera aqui, né, por ter escutado até o momento. A gente vai continuar ainda com mais compositores do cinema, que tem mais um monte, né, pra gente falar. Cara, tem que falar do Michael Giacchino, o Michael Kamen, o Alexander Desplat, mais um monte, nossa senhora. Mas então é isso, galera. Muito obrigado. Manda e-mail, mande comentário. E vamos terminar, né, Otenshi? Exatamente. Então escutem aí, trilha sonora de Ponte dos Espiões. Valeu, galera. Falou e tchau. Valeu, até a próxima. Escutem aí.